106, goes on board, American 9. Roger, 106, have a nice trip, sir. Wait till I got him up here. Bom dia, bom trabalho. Na Copa Lima continuando, 120808. 1098. 1208. Gente, vai manter 265 até aqui, em posição. Posso aumentar um pouco e podemos manter aqui umas 3 telefonas? Tem condições de aumentar? Para quanto? Aumentar e vai manter até uma. Afirmativo, mantém. Controle Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeo Mike Papa Lima. Papa Romeo Mike Papa Lima, mantenha 500 pés em condições visuais, litoral sul, ajustando 0,25. 500 pés, visual, lindo litoral, no 0,25, ajuste. Graça Lima. Salvador Tower, Bunky, American 980 is ready for departure. American 980, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 05 knots. Clear line up and take off runway 10, American 980. Rio 5973, autorizado pushback, finalmente chama pronto para táxi. Chamada policial, 5973. Sonar 6200, desce para 2000 pés. Ajuste no 0 no 5, está autorizado em LS, reporta estabilizado. 2000, está livre LS, reportar a estágua, 6200. O trip 5316 desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 5 e reduz para 2009. Papa Romeo Mike, Papa Lima, frequência livre. Paulo Salvador, bom dia, total base 911, cidade Lima 310 para Fortaleza, Bloco 4. Então 9911, Fortaleza, o 310, copia? Volta, copia. Autorizado Fortaleza, o nível 310, via rota conforme o plano de voo. Momo, Cogbo, Froti, e após conforme a rota. Decolagem da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, Cogbo, e após Cogbo, direto Froti. O controle 120.8, aciona 5067. O total 9911. Autorizado 310, rota conforme Momo, Cogbo, Froti. Decola do 10 com curva esquerda, 20.8, controle 5067, transporte total 9911. Correto, 5067, confirmando após Froti, prossegue conforme a rota do plano de voo. No pátio 3, chama pronto, pushback, funcionamento 9919. Estamos pronto para acionamento, posterior pushback, total 9919. Está livre acionamento, chama quando pronto para o push, total 9919. Posterior para o push, total 9919. Índia da Beber Alfa, foi rotatória, reporte visual com o campo. Oceano 6200, informe velocidade indicada. Casa 200 mais, tá? Confirme. 200 mais, 200 mais. Gente. 3663, oceano a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste ao no 0, no 5, chegada bom. American 982, request direct out of the zoo. Confirm. American 982, request direct out of the zoo. Stand by. Estabilizado 2 Julio Aziz, Oceania 6200. Oceania 6200, completa sinal LED, chama torre 1, 186. 186, boa. American 980, direct to Aracaju. Thank you, direct to Aracaju, American 980. Oceané 6200, estabilizado. Oceané 6200, continua a aproximação, reporte marcado externo, baixado travado. Ajuste no 0 no 5. Contra o externo 6200. O Papa Romeo Mike Papa Lima. Será que seu transponder não recebo mesmo? O trip 53 no meio desce para 2 mil pés, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 3 mil, autorizado ILS, reporte estabilizado, 3 no meio. A Índia no ponto de esfera da 110, torre 118, decimal 6, o ajuste 10 no 5, tem um bom voo, Rio 5973. Thank you very much, Direct Romeo Fox 018, American 982. Vai passar um 727 da Rio à retaguarda. Após a passagem do tráfego, está autorizado iniciando 3 e chama táxi. Azul 4208. Autoriza da presença direto da parceria. Agora sim, baixo travado, Chanel 6200. Chanel 6200, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus e 069. Livre pouso na 10 da Chanel 6200. Lima, está autorizado, mantendo 500 pés e condições visuais. Bem. Oceano 6225, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada bom. Trip estabilizado. Trip 5316, completa a final LED, chama a torre 186. 186, bom trabalho, até logo. Bera, eu não estou visual com você não, tá? Eu estou às 2:30, só você dá uma olhadinha do seu lado direito, tá? Beleza, um bom American 980, contact receive center, frequency 125.5, alternative 126.85. 125.45, 126.85, American 980, thank you. Drone 922, autorizado ILS, reporte estabilizado. Tá, 7, mantém ponto de espera, Rio, sinal 73. Estou no 922, informo dois tráfegos na suposição de 12 horas, 8 milhas, fazendo voo pairado, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Na hora agilizando, na medida do possível. Agilizando, vai livrar agora, o Xenem 6200, vai chamar o da zona agora. Grato, Xenem 6200. Trip baixado e travado. Gente, trip 5316, continua a aproximação, guardando a pista livre. Continua aguardando, 5316. Trip 5316, agora autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 062. Livre pouso, trip 5316. 6200, bom dia, tá? Via Alfa e reporta para ingresso na pista de Juliette. Via Alfa e reportará para ingresso na Juliette, 6200. 6. Após a passagem do aeroporto, o que nós temos? Índia Number Alfa. Papá Romeu, Índia Number Alfa, tá visual com campo? Afirmativo, visual com campo. Papá Romeu, Índia Number Alfa, chama a torre 1-1-8-6. Índia Number Alfa, chama a torre 1-1-8-6. Só confirmando 8-2 a bordo. Gente, autorizado direita, Índia no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, o ajuste 1-0 no 5, tem um bom voo, azul 4-2-0-8. Trip 5-3 no meio, solo 5-3, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita na Eco 209, até logo, 5-3 no meio. Índia November Alpha, agilizando a medida possível, tem tráfego já a 2 milhas para a Duna. Gente, Alpha. Prossiga via Alfa, reporta para ingresso na Suíça Juliette, 5-3 no meio. Alfa, reportada para ingresso na Juliette, 5-3 no meio. Oxané 6200, Juliette, portão 04. Livre pela Juliette para o 4, Oxané 6200. Gol 1922, completa final LS, chama a torre 1-1-8-6. Azul 4-2-0-8, mantém a ponte, espero. Tem ponte, espero, 1-0-4-2-0-8. Aí, bom dia, gol 1922. Gol 1922, continua a aproximação, reporte, marcador externo, baixado, travado, ajuste no 0-5. Autorizado Juliette, terra remota 1-3, trip 5-3 no meio. Juliette, terra remota 1-3. Fazer um 270 pela direita, reportará a reingressão na final da 1-7. Apagou. O Rio 5973, contato radar, suba para o nível de voo 310, saída PUCA. O Rio 5973, decolado 55, controle 120, decimal 8. Marca radar externo embaixo travado, voo 922. O 922 está em pouso, pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. De pouso para o gol. O Rio 5973, decolado 55, controle 120, ultima 8. GLS, ponto estabilizado. 2000 terra, 1095, portará estabilizado para 3663. O Rio 5973, voa Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Rio. Na 3663, quanto a velocidade de casa? 2409, repetindo 3663. Gente, o TAM 3663 está repetindo para quanto? Para o perfil da carta, 2009, repetindo. Gente, o TAM 3663. O Xané 6225, informa sua velocidade de casa? 250, Xané. O Xané 6225, reduz para 200 nós. 200, 6225. Ingressando na final da 17. Descendo os 270 pela direita, reportará a final da 17. Azul 408, visual com Boeing da Gol na curta final da 0. Afirma 4208. Gente, após a passagem entre os aliás, manter a pista da 0. Após a passagem do gol na final, ele mantém o azul 4208. Negativo é o número 3 na aproximação, 6225. Gente, 6225. A 3663 pode manter 220 até Duna. Afirmativo. Autorizado 220 até Duna, o 3663. 179, confirmando, tem o 34 já aprovado, solicito 36. Então, 3179, autorizado Guarulhos, o nível 340, via UPS do voo 44 até Púbito, após direto. Decolagem da pista 10, faz decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda Eudes, o controle opera em 120, décima 8, aciona 5142. Então, 3179. São Paulo, Guarulhos, 400, após o voo 44. Correto, o nível 340, chama pronto para pushback quilômetro no pátio 3, então 3179. Voo 1922, solo 59, direita, solo 121, decimal 9. Avisão 219. Foi Olinda, o Rio 5973. Foi Olinda, Rio 5973. Você tá 99, não mantém a ponte velha. Ah, mantém. Azul 408, usar decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 07 nós. Decolar, azul 4208. Voo 1922, bom dia, táxi via alta, reporta para ingresso, táxi 6 Juliette. Zero. Após a decolagem do azul, ali é manter total 999. Passou. Tempo na sua linha, Plan 3304, sua indicação é chegada BOMF, desça para o nível, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1015. 4 mil pés, chegada BOMF, 6225, reduz velocidade para 1809, pegue comando 2 na aproximação, o tráfego da frente é 6 milhas. 1080, sente o tráfego, na 225. Possibilidade de descer para 2000, senhora, já em condições visuais. 1205, 2005. No controle 1208. 208-4208, obrigado. 3663 complexo de aproximação, torre 118-6. Controle azul 4208, bom dia. Azul 4208, contato radar, sua para o Nijô, 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, 4208. Fernanda 225, autorizado DLS, reporte estabilizado. Autorizado DLS, reportará estabilizado, 6225. Fernanda 6225, informo helicóptero 510, a proximidade de dunas, não interferirá na aproximação. Ciente, o tráfego já está indo, se quer. A TGM 3, copiou 2? Sim, se copiou, na sua escuta. Voo 1922, Juliette, portão 07. Gente, Mike Jet Romano. Então 991, autorizado decolar, pista na 0, vento 140 graus, 08 nós. E o 5976 Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. 12545, 12685, Rio 5973. Paredes 2223, sua solidificação, chegada a bom, desça para o Nijô 050. Então 3663, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Pista 10, 3663. Boa. Boa. Salvador, muito bom dia. O Chanel 6225, transfere. Chanel 6225, continua a aproximação, ajuste no 095. Número 2, espera pouso, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, 6225. Total 9911, decolada azul 104, controle 120, decimal 8. 208. Controle, bom dia, total 991, decolou na sua escuta. Total 9911, contato radar, sua para o jogo 310, saída Momo. A saída Momo, ascensão 310, total 991. Positivo, Romeu. Abraço, galera. Mike Echo Delta, reposta para descida. Então, 3 219, coordene com a equipe de pátio. Tem um 727 da Total que está mantendo a retaguarda do seu tráfego. Após a liberação do tráfego iniciando o táxi, autorizado a iniciar o pushback de zonamento, chama táxi, 3179. Solo Salvador, muito bom dia, tá 3663. 3663, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingressar no táxi Juliette. Via Alfa para ingressar na Juliette, tá 3663. Galeão, 3 a bordo, 3 e 5 de autonomia, autorizado em frente, última direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1015, tem um bom voo, 9900. A 3663 vai dar passagem ao 727 da Total, que prossegue para o ponto de espera, após ingresso Juliette até o 02. Ok, dá passagem ao 27 da Total, após ingresso ao 02, tá? 3663. Do ponto 208, copiou o controle? Copiou, 1, 2, 5, 4, 5, 1, 2, 6, 8, 5, 4, 2, 0, 8. Obrigado, bom dia. Bom dia. Salve, Salvador, muito bom dia. Eu chamei a 6225 do Bruno Mota. Alfa e reporta para ingresso da 3 Juliette. Alfa e reporta para 2 Juliette, né? 2 Juliette. Total 99. Espera, está pronto. 9900, alinhar e decolar. 90930979. Tá 3304, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. 2 mil pés, 15, 3304. Tá 2226, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Nossa, 4 mil pés, 15, o passarinho. Que é o ideal para a descida? Isso é para 500 pés, o ajuste 10, 15, reposta em preta. Xané 6225, ingresso a Juliette até o portão 01. Juliette 01, Xané 6225.